não me conformo. Se Deus não chama quem vive desocupado, alguém dizer que na igreja está parado, isto é desculpa, acreditar eu me recuso. Outro diz: onde congrego sou um simples membro de banco. Não me censure, meu irmão, por eu ser franco. Membro de banco é prego e parafuso. Veja Moisés, apacentando o rebanho, viu ao Senhor. Foi Josué um dia o seu sucessor. Todos estavam trabalhando, aí que está. Veja Gideão, foi um valente com o povo de Israel. Desde criança o profeta Samuel já ministrava na presença de Jeová. Surgiu Davi, pastoreando, e o Senhor o escolheu. Bem antes vieram Elias e Eliseu, homens profetas por quem Deus tanto falou. Veja Isaías, tinha contato com a família real. Contudo Deus fez dele mais especial, para profeta messiânico o chamou. Não me conformo, se Deus não chama quem vive desocupado. Alguém dizer que na igreja está parado, isto é desculpa, acreditar eu me recuso. Outro diz: onde congrego sou um simples membro de banco. Não me censure, meu irmão, por eu ser franco. Membro de banco é prego e parafuso. Veja Amós, que ocupava-se também como pastor. Presume-se que Elias era agricultor. Eis a mensagem, examine-a com calma. Pedro e André, os pescadores que do mar não tinham medo. Tiago e João estavam consertando a rede. Jesus chamou-os para pescadores de almas. E muitos outros, para servirem ao Senhor, foram chamados. Já percebeu, todos estavam ocupados. De preguiçoso o Senhor não quer ninguém. Se você diz que Jesus Cristo realmente te salvou, não fique fazendo denguinho, por favor. Algum talento com certeza você tem. É, mas eu não me conformo. Se Deus não chama quem vive desocupado, alguém dizer que na igreja está parado, isto é desculpa, acreditar eu me recuso. Outro diz: onde congrego, sou simples membro de banco. Não me censure, meu irmão, por eu ser franco. Membro de banco é prego e parafuso. Não me conformo. Eu não me conformo. É, mas eu não me conformo. Não me conformo.